desemboca nesse mar de amor e céu. E eu sou o céu. De trás pra frente, no cais do meu peito, espero a chegada desse barco atracar, gota queimar, transborda o peito. Mais uma gota de vida desemboca nesse mar de amor e sal. Eu sou o céu. De trás pra frente, no cais do meu peito, eu espero a chegada desse barco atracar, gota que amar. Transborda o peito. Você meu sol, onde me aqueço, gota que amar, transborda o peito, leite no céu, gota opaca, branca no preto da noite, via lá. Do avesso.